velho já termina. Damos a Jesus louvor, pois do mal nos tem guardado nesse ano com amor. Nesse ano, nesse ano com amor. Filho eterno, a ti rogamos que por tua compaixão continues concedendo aos teus servos proteção. Aos teus servos, aos teus servos proteção. A palavra preciosa faz em nós frutificar. Das doutrinas do Evangelho não nos deixes afastar, não nos deixes, não nos deixes afastar. O teu povo aqui dirige a cumprir o seu dever. Ao teu mando obedecer, ao teu mando, ao teu mando obedecer. Do pecado nos afasta.